Isso é pisada de vaqueiro. E esse é dele, viu? Santiago Silva. Sozinho, jogado ao vento. Só me enganou, me humilhou, fez meus sentimentos. Você me desprezou, me deixou sozinho, jogado ao vento. Só me enganou, me humilhou, fez meus sentimentos. Foi difícil, foi, mas eu te superei. Momento mais difícil, eu sei que já passei. Eu posso até chorar, posso até sofrer. Eu nunca vou beber, só por causa de você. Você tá louca, bebê. Você tá louca, bebê. Alô, Flavinha. Alô, Maciel. Mercadinho, Maciel. Você me desprezou, me deixou sozinho, jogado ao vento. Só me enganou. Eu nunca vou beber, só por causa de você. Você tá louca, bebê. Você tá louca, bebê. Mas veneno eu nunca vou beber, só por causa de você. Você tá louca, bebê. Você tá louca, bebê. Mas veneno eu nunca vou beber.